você quer sofrer, não sofra sozinho. Toca, Luanzinho. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que faz, aumento meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só fico a saudade. Meu coração chora. Augusto Produções, LM Produções, Matheus Sushi Oba. Toca, menino. Se você, quantas horas pra poder te ver? Os minutos demoram a passar, aumenta mais o meu sofrer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Um bar pra me consolar, tomo uma pra te esquecer. A segunda me faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer. Yeah, yeah, yeah, yeah. E eu sei que é difícil e esquecer quem a gente ama. Tento te arrancar do peito, mas não tem jeito. O jeito é tomar cana. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumento meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumento meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. O meu coração chora. Marco Júnior, supervisor Esporte Net. Pousada Lambu, Lava Jato Ponto Novo, ô Caluanzinho, Portal do Lava Jato. E eu sei que é difícil e esquecer quem a gente ama. Tento te arrancar do peito, mas não tem jeito, o jeito é tomar cana. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumento meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumento meu tormento. Hoje fez um ano, foi embora, só ficou a saudade. O meu coração chorou. JM Telecom.